me sarava barri, eu me sarava barri, barri que vem de longe, eu me sarava barri, eu me sarava barri, eu me sarava barri, o barri que vem de longe, eu me sarava barri.